Bem, amigos da Rede Globo. Esse é o GFDC, o Alfa do Mandela. O Alfa do Mandela. Esse ano é o ano da Copa, eu não tô pra gracinha. Esse ano é o ano da Copa, eu não tô pra gracinha. Fiz que eu sou o gol e acerta sua bola na minha chaninha. De Mari MC, eu virei Maria Chuteira. De Mari MC, eu virei Maria Chuteira. Sinto que sinto por camisa 10. Sinto que sinto por camisa 10. Sinto que sinto por camisa 10 da seleção brasileira. Fiz que eu sou o gol e acerta sua bola na bola na bola na bola na bola na bola na bola na minha chaninha. GFDC. Pode Alfa ser o gostoso. GFDC. Pode Alfa ser o gostoso. Bola na minha chaninha.